só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Eu não esqueço quem eu sou, hip hop fortalece o argumento preto do inquilino da Sudeste. Os pretos quem conhece, sentiu a trajetória da praça da P2, eu trago na memória os trampos militantes, correria na quebrada, espalhar o hip hop, ação comunitária. Os pretos reunidos, o discurso era bonito, estudando amanhã, África zumbi, marxismo concentrado nos livros, degustando autoestima. Eu tava ali no meio, já escrevi algumas rimas, a gente dava o sangue, tudo pelo hip hop. Cantava improvisado com Kazé no beatbox, os caras vinham da norte, vinha da sul, vinha da leste. Domingo tinha roda, tinha break, tinha rap, vários grupos de atitude, todo mundo unificado. Eu via os manifestos, protestos exaltados, eu via os panfletos sendo distribuídos na posse da ZL contra o capitalismo. A gente se ajudava, a roda era sagrada, de camelo nós levava a caixa amplificada. Era nós que trabalhava pra nós mesmo. Hip hop tá no sangue, não tem preço. Caralho, Kaed, a verdadeira atitude, a verdadeira militância, preto Kazé, preto Demi, muito louca essa história. Hoje tá diferente, as amizades não existem, o que manda é o dinheiro. Me conta mais um pouco dessa história aí, parceiro. Nós estava crescendo, cada dia mais forte, nos olhos o orgulho de conquistar três posses. No parque da cidade, no liceu, no centro, aonde o favelado abusava do talento. DJ, MC, b-boy, grafiteiro, o trem de aço nos trilhos verdadeiro. Me lembro dos parceiros explodindo de valor, Toim e Reginaldo na roda dava show. Hip hop por amor, buscava independência, no livro Malcolm X, onde se fez a crença. Aonde eu pedi bênção e abracei a preta velha, aonde eu descobri revolução é só com guerra. Aonde a miséria criou a bactéria, mostrou pra burguesia todo o ódio da favela. Jogou na cara de quem não acreditava, cuspiu no sorriso de quem só jogou piada. Me lembro, me chamaram de perturbado, que rodava lá no chão, com os bermudão lá embaixo. Me lembro do chegado das antigas amizades. Devagar, Kaed, segura tua saudade. Tô tentando, parceiro. 2011, atividade interna, saindo da trincheira da Sudeste, do tempo do passado ao presente. Recordações, lembranças e lamentações do rap politizado, a história é forte. Passado é passado, não tem como voltar no tempo, louco. Aí, a experiência, as amizades, as verdadeiras amizades, recordações, é o que fica, louco. Então, vamos aprender com a nossa trajetória do dia a dia. Vamos aprender com a nossa realidade atual. Infelizmente, na gigantesca árvore do hip-hop, existem seus frutos podres. Cala a boca, Fifi Sanji, tu é vergonha pro hip-hop. A tua rima branca soca no cu do Snoop Dogg. Não me iludo com teu blog, site ou cult, Facebook. O apelo sexual nos teus clipes no YouTube. Palhaçada, tua atitude degrade o rap verdadeiro. O dinheiro, as putas, carro te fez esquecer que tu é preto. Rima luxura pro gueto, enemy Kanye West. No hip-hop é o câncer, é a fezes, é a lepre. Meu rap não é sexo, não é pra preta rebolar. Minha rima é por justiça, libertação pra cá. Escuta aí, rapá, que a voz aqui não gela. A tua fantasia não é cara de favela. Quer saber, só quer ser de carrão cheio da prata. Boné de abarreta, só pano de marca. Teresina tem uns cara, ha, dá até medo. Não sabe o que é quebrada, as vielas, os becos. Tu, é tu mesmo vacilando na internet. Vai, faz o download, não sabe o que é o rap. Vacilão, marionete, não sai do foxere. Molecagem no teu rap, plebozada se diverte. Se deu mal aqui no teste, na quebrada é inimigo. O conhecido das antigas deu aviso. Mexe não, me deixa quieto. Nem me conhece, não sabe o que é que eu quero. Respeito é privilégio pra poucos desse inferno. Depois não diz que eu avisei, desce reto. Se acha que é esperto, de mim não sabe nada. Atividade interna, 10 anos na estrada. Aqui é Kaed, miséria é lado a lado. É pura poesia, discurso favelado. Discurso favelado.